11 de outubro de 2020 e este é o episódio 112 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, como de habitual, o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo, ias-me apanhando na curva, pá, começaste a gravar eu assim logo pum e eu fiquei, não fosse um gajo desenrascado, estava aqui atrapalhado agora. Mas sim, mas está tudo bem, não te preocupes, podes continuar, estás aí muito bem, continua, Diogo. Acho muito bem, então vai acabar as apresentações, tenho de apresentar novamente, porque já é a segunda ou terceira vez que vem. Pedro. A segunda ou a terceira? Pelo menos três episódios. Eu acho que a segunda, mas talvez... Quer dizer, não sei. Já não falámos sei. Mais... Pronto, já... É confuso, é confuso. Sim. Várias. O Pedro Silva, que é um membro da nossa comunidade, o Ubuntu Portugal, claro, mas também é um contribuidor do Colabora e funcionário da empresa. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Tudo. Pronto, eu estive aqui a pensar, tu vieste a um episódio e depois nós tivemos uma conversa gravada em Bruxelas e essa que é a segunda vez. Foi, exato, acho que foi isso, exato. Mas olha, diz-nos só, tu vês aqui em representação da tua empresa, do empregador, ou estás aqui a título pessoal? Só para fazer aqui um disclaimer, que é para poderes falar à vontade. É assim, eu estou sempre a título pessoal. existem... Sim, estou a título pessoal. Sim. Até porque e não se vê a minha t-shirt, mas eu até vim com a t-shirt aqui da comunidade. Os nossos estimados patronos que veem o streaming da gravação. Se o Tiago puseste o streaming, abriste, não foi? Claro que sim, então estamos a brincar. Okay. Os nossos patronos puseram ver o Pedro em toda a sua glória a mostrar a melhor t-shirt do mundo. Claro, aliás, claro. Não fui eu que fiz o streaming, foi o nosso assistente de produção. A nossa vasta equipa, atenção. Exatamente, muito bem. Até porque eu só soube que ia aparecer aqui, acho que se quê, duas, três horas atrás, ok? Por mais isso, exato, acho que é tudo muito a título pessoal. É muito espontâneo, sim. Sabes que exato. Gente, mas tivemos 3 horas a ensaiar isto, né? Já ensaiámos na quarta. Sim, exato. Exatamente, portanto é assim que funciona. Aliás, para isto atingir este nível de mestria tem que ser ensaiado muitas vezes. Muitas mesmo. Dizias tu, Diogo? Sim, vamos começar pelo Pedro então, que é o nosso convidado e que não se está a rir à gargalhada. Pedro, já não vejo aqui ao show há algum tempo, queres contar aqui aos nossos ouvintes o que é que tens andado a fazer e quais são as grandes novidades que interessam à comunidade, obviamente, na tua vida? Há muita coisa, mas já agora faço aqui promoção de uma aplicaçãozinha que estávamos a falar aqui há bem pouco tempo, para Ubuntu Touch, que é Flashcards. Pá, uma aplicação que eu uso, pá, muito fixe, muito, muito porreirinha, muito simples, para quem está habituado a Quizlet ou outras coisas assim, pá, é uma aplicação muito fixe. Agora, de resto, trabalho não é muito interessante, não é? tem havido muitas coisas, muitas contribuições. Agora vem aí a conferência de OpenSUSE mais LibreOffice, e tudo indica que vai haver talks muito interessantes. Vai começar, acho que é sexta-feira ou quinta-feira, e arrasta-se para o fim de semana. Sim, é bastante interessante. Nós esquecemos de adicionar a nossa agenda. Não esquecemos nada. Não sei, não? O nosso produtor vai fazer isso. Continua, disfarça isso. Tá bem. Ótimo. Pronto, enquanto o nosso produtor faz isso, eu posso avança, fazer, avança. Eu posso fazer aqui o meu rant desta semana. Que tem a ver com algo que eu falei aqui no episódio passado, que é... Sem meiguinho, nós temos um convidado esta semana, sem meiguinho. O acesso à internet, que eu fiz o upgrade aqui em casa, para ter um gigabit. Já tens um gigabit ou não? Já estás a gigabit? Isso já vais ver. Eu sinto mais bonito, mais brilhante, mais sensual. Agora não sei se estás efetivamente a gigabit. Não, isso é mesmo de mim, não? Isso é mesmo de mim. Eu próprio estou sempre a 10 gigabit. A 200 megabits não és assim, meu. Não. Mas isso é... Vamos ver. Basicamente eu estou furioso com o Mel, que é o meu ESP. Porque já vou em 4 visitas marcadas para me virem substituir o router. Mas, e tem corrido bem, não é? Daí as 4 visitas. Daí ser preciso as 4. Mas tem corrido do ponto de vista em que eles não aparecem. Olha, pelo menos não tens reclamações. Portanto, das 2 primeiras vezes foi confirmado que havia marcação. No próprio dia recebi uma mensagem a dizer qual é que era dentro do slot da manhã ou da tarde, qual é que era o período em que eles via, a meia hora em que eles deveriam vir, mas depois não apareceram. Não apareceram, não justificaram. Mas é preciso justificar, queres ver? Agora não aparecem, têm que dizer que não aparecem, queres ver? Além disso, tive que eu telefonar para saber qual é que se ia fazer depois disso. Portanto, isto os 2 primeiros. Na terceira, houve a mensagem no dia anterior a dizer que a marcação seria para o dia seguinte. Tudo bem. No próprio dia, não recebi a mensagem com o slot específico. E a meia hora do fim do slot específico, uma hora, aliás. Resolvi telefonar do espaço específico, então do período, neste caso era da tarde. Resolvi telefonar para saber o que é que se passava. Eles disseram-me que de facto era estranho não ter recebido a mensagem com o slot específico, e que, tendo em conta isso, era normal que eu suspeitasse que eles não aparecessem. Mas isso não foi no dia em que rebentou o meio a Lisboa? E que ficou tudo... Não sei tudo do que é que estás a falar. Um sismo de grande magnitude. Não, isto não foi 1755, não. Isto foi o sábado passado. Ok. Então não estou a perceber. Então não estou a ver o que posso dizer. E eles disseram que não podiam fazer a reclamação porque o período ainda não tinha chegado ao fim. O período chegou ao fim, eu telefonei de novo. Já foste tarde demais. E já foste tarde demais nessa altura, queres ver? Não. Eles disseram que iam aceitar a reclamação e que iam pôr lá a instrução para que o técnico me contactasse imediatamente. Passado quase uma hora, nem contacto o técnico, nem a comparência do técnico. Telefone de novo, nova reclamação. Digo-lhes que quero lá o técnico no dia. E eles disseram que já não era possível. Também que não era possível no domingo. Porque é domingo. O que eu aceitaria se não tivessem faltado nunca. E marcaram para segunda-feira, mas não me garantiram que o técnico vem, que é segunda-feira, amanhã. Sim, amanhã. Ok. E que não me garantem que o técnico vem. Portanto, agora, muito bom o serviço do Mel. Eu consegui notar na voz dos técnicos, do pessoal que me atendia ao telefone, uma frustração muito grande com a minha situação. E eu acho que esses técnicos que fizeram o que eles podiam fazer, o que é completamente inaceitável é que não se compareça. Eles próprios não tinham lá na aplicação deles o registro de motivo ou de não comparência, nem nada. Nada desse tipo. Foi do Covid. Agora é tudo Covid. Foi do Covid. Esses outros técnicos é que, de facto, têm um serviço miserável e completamente inaceitável. E isto na prática reflete-se, claro, isto é, o MEO é que escolhe esses técnicos ou essas empresas que lhes prestam esse serviço, e portanto eu responsabilizo inteiramente o MEO por esta situação. Duas questões. A primeira, Pedro, tu interrompe sempre que quiseres. Não, eu estou perplexo, percebes? Porque eu não me lembro da última vez que tive que tratar desse tipo de assuntos com empresas portuguesas, e então é sempre muito bom reaver com carinho essa relação, percebes? Por isso eu sou pessoa de ouvidos. E gozar com o que cá está, não é? Sim. Só faltou rematares com essa parte. Eu francamente, isto nunca me tinha acontecido. Já me tinha acontecido telefonarem-me a dizer sim senhor, vou, e depois telefonarem-me a dizer se calhar não conseguir. Okay, depois, vou, mas vou chegar atrasado depois da hora do período. Ok. Isto já me aconteceu. Mais do que isso, nunca me tinha acontecido. Duas questões. Primeiro, tu já trabalhaste em ISPs? Em vários. quase todos. Então pronto, então atalhas para a questão de complemento, que é, já trabalhaste no Mel, PT, Altice, Raico, coisa. Grupo PT, já passei por várias empresas do Grupo PT. Pronto, lá está. A minha dúvida é, isso é só pergunta de controle, a pergunta a sério é esta. Nunca te explicaram uma coisa que a mim me explicaram, que é, quando tu fazes uma reclamação, por muito que nos custe, eu sei que a intenção é fazer outra reclamação e outra a seguir e outra a seguir. Agora, quando o cliente é o mesmo, eles têm um tempo de resposta para cada reclamação. Se tu, no momento a seguir, fizeres outra reclamação, o tempo de resposta da anterior desaparece e passa a contar o da nova reclamação. Portanto, se tu todos os dias fizeres uma reclamação, eles nunca mais te dão uma resposta porque estão-se nas tintas. Porque eles têm, não sei se é 48 horas, o que é para ter tempo útil para responder. Isso explicaram-me a mim, quando eu também, uma altura que tive assim uma maratona de reclamações, e alguém me explicou isso, que é, ouça, você tem que parar de reclamar. Porque sempre que você faz uma nova reclamação, o tempo de contagem da anterior zera, e nós começamos a contar o tempo de resposta a partir da sua nova reclamação. Portanto, tens que respirar fundo e, por muito que te custe, vais ter que esperar, porque eles vão ter que, em tempo útil, dar resposta à tua reclamação, até para efeitos de qualidade e de qualidade de serviço. Sempre que tu pegas no telefone outra vez e fazes uma nova reclamação, estás a fazer reset ao tempo de resposta da anterior. Portanto, não sei se isto vai aumentar os teus níveis de frustração, mas neste momento estás tranquilo, né? Estás à espera da manhã e estás confiante com a... Eu sinto que estás confiante com a manhã. Amanhã, outro dia. Eu estou assim. Mas a mim explicaram-me essa e eu fiquei ainda mais frustrado. Assim, porra, tão gajo que é um gajo que quer fazer barulho, quer. Não dá. Não. Fazes uma e esperas. Olha, eu não sabia. Vou ver que sim. Yeah. Eu não sabia todo. Também não fazia ideia. Até porque calma, Pedro, calma. Isto é em Portugal. Fora de Portugal, não sei. Em Portugal não, é assim. Não, se calhar até é uma prática comum. Ou seja, é quase como recriar o ticket, não é? E começa outra vez o processo todo. Exatamente. Assim, há poucas empresas que procuram. Tanto não ter culpas como os ISPs e as telecom, okay? É uma arte que eles aperfeiçoaram durante muitas décadas e são mesmo muito bons nisso. Portanto, isto não me espanta absolutamente nada, apesar de não me fazer feliz. Entretanto, deixa-me gozar o prato, porque eu posso dizer que a fibra, quando foi instalada na minha casa, foi num feriado, portanto, que é equiparada a um domingo, portanto eles só não trabalham no domingo se não quiserem. Isto só para levantar um bocadinho aqui a fervura. Exato. E qual foi a empresa? É Mel. Mel, exatamente. Ok. Ok. Portanto, depois de eu ter feito várias... Não sei se foi nesta maratona que eu também aprendi este truque que acabei de dizer, Diogo, mas foi na altura em que eu ligava e agendava a instalação de fibra. Eu tinha ADSL na altura, portanto, estava com cobre e queria muito, muito migrar para fibra. E na altura eu ligava e agendava uma intervenção. A intervenção não aconteceu e a justificação foi: então você não tem cobertura? Ah, é? Não tenho. Então porquê é que agendaram? Ah, pois não sei como é que agendaram, mas a gente não foi aí porque não tínhamos cobertura. Então não me avisaram. É que estava agendado. Pronto, esta foi uma. A segunda foi, tu ligavas e dizia: não, não tem cobertura. Não, mas o meu vizinho do lado tem. E o poste está na minha casa, está à frente da minha casa. Pois, mas o seu vizinho tem, você não tem. Olha, o que é que eu lhe faça? Eu disse: olha, quer que me ponha fibra em casa? Porra, já que o poste está à frente da minha casa. Segunda. Terceira. Tem fibra, sim, senhor. Ah, é? Outra vez? Como da outra vez? Então como é que você me vai garantir? Portanto, eu tive várias destas. Até fui a uma loja, porque me pediram para ir à loja, porque na loja é que era. Na loja disseram-me: não, amigo, tem que ser pela linha. Não. As lojas... Sempre que eu vou às lojas é isso que me respondem. Pronto. E eu gosto de ir às lojas porque eu quando conseguia ir às lojas falar com alguém nos tempos em que isso era possível, eu resolvia tudo muito mais rapidamente, mas muitíssimo mais rapidamente. Pronto. Outra coisa é que o atendimento do Mel agora tem um IVR que não funciona inicialmente por usando os números, a numeração. Ele tenta detectar aquilo que tu dizes. Ah, sim. 60%, entre 60% e 70% das vezes ele não percebe o que é que eu digo. Não, tens que melhorar a tua dicção, o problema não é deles, é teu, pá. Era muito bom. Às vezes aquilo faz uma sugestão de tópicos que eu posso usar para ajudar a selecionar. Eu repito exatamente o que eles dizem e nada. E o último tópico é: deseja melhorar a sua dicção? Exatamente, claro. E depois diz, chegou ao limite das suas... É pá, eu assim até vai-te sinto... embora, pá, eu vai assim, a tua vida. Até me sinto triste de não ter nenhuma história assim equivalente. Percebes? Sinto-me epá, fora não do grupo. Sintas, não sintas, não sintas. Não sintas, sinto-te muito feliz. Mas olha, então deixa-me lá pôr o Pedro. Vou só, já que estás aí numa de desabafos, deixa-me só então contar como é que foi a minha semana. Não a semana toda, mas os últimos dias. Fiz uma coisa que me dá um prazer extremo. E por isso é que eu estava aqui, olha, temos um convidado, não vai dar tempo para a gente falar, para a gente se confessar, como a gente habitualmente se confessa muitas vezes, mas olha, vou-me confessar na mesma. Então é assim, fiz esta semana uma coisa que já não fazia há muito tempo, que foi migrar informação daquilo que eu considero, pelo menos a operar em Portugal, o pior ISP, e eu deixo para a vossa consideração, para posso tentar um palpite, qual é que é o pior ISP, e então estive a migrar conteúdo a bases de dados e ficheiros e uns WordPress, umas coisas, daquilo que eu considero o pior ISP, aquele que, e para quem está com mais atenção, é a única empresa onde eu habitualmente me recuso de trabalhar com, portanto não trabalho na empresa, não é? Mas trabalhar com, portanto quando, imagina, o Pedro vem ter comigo e diz-me assim, Paulo Tiago, preciso que dês ali um toque porque eu preciso que o meu site está a ter um comportamento estranho ou qualquer coisa, e eu te lido bem com qualquer empresa, menos com esta. Há uma que eu não tolero e a primeira pergunta que eu faço, que não é habitual, mas que quando a empresa é essa, a primeira pergunta que eu faria ao Pedro é, ó Pedro, até em mudarmos o ISP, podemos mudar isto para um provedor em condições ou vamos ter que manter aqui? É a única empresa, portanto, e não sei se querem dar palpite já, se já têm informação suficiente para... Amém. Amém. Tá. Ou seja, faço também serviço público, não é? Muito difícil. Portanto, estive a migrar coisas da Amen. Felizmente correu bastante bem. Fiquei muito admirado porque descobri coisas que não tinha conhecimento. Ou seja, que as contas de cPanel têm um SSH, portanto permite fazer R5s e umas coisas giras e não sei o quê. Olha, essa parte foi fixe. Por outro lado, foi mal para eles, porque eu em menos de um fósforo tirei de lá as coisas e coloquei num ISP a sério e pronto, e as pessoas estão muito felizes e paguei a uma associação, não sei se tem fins lucrativos ou não, mas é uma associação, portanto tive de dar uma ajuda e dá-me sempre uma satisfação grande. Transferir domínios da Amen, transferir informação da Amen para fora dá-me sempre. Isto aqui, nós estamos a negociar, Pedro, tu não sabes disto, mas nós estivemos durante 3 meses a negociar o patrocínio da Amen ao nosso podcast e eu neste momento acabei de assinar o nosso certidão de óbito, portanto eles iam pagar-nos 4 milhões, eles iam fazer 4 milhões por episódio e pronto. Ia mexer o Joe Rogan português. Caramba, para já nada menos estava que isso. Quase, não é? Nada menos que isso. Mas pronto, mas sim, olha, para fazer contraponto com a má experiência do Diogo, eu tenho uma ótima experiência, que é uma coisa que me dá sempre bastante prazer, que é ver pessoas felizes. Isto para dizer o quê? Importa esclarecer, porque é assim, nós quando dizemos mal, convém fundamentarmos. Além do mau suporte e de lá está, como tu dizias, Diogo, uma empresa quando recruta os seus técnicos está a recrutar aquilo que é a imagem da empresa e a imagem e os padrões de profissionalismo dessa empresa. Portanto, e quando tu ligas para uma linha de apoio da Amen e te repetem as respostas das perguntas frequentes que estão no site, alguma coisa não está bem. Neste caso era mais dramático porque era, lá está, uma associação que tem contas certas, portanto, e que conta com os seus feijõezinhos, como grande parte das associações que não têm dimensão, de grande dimensão, e então aquilo que eu acho bonito é, estiveram a 2 meses da renovação do contrato, que era um contrato de alojamento, estiveram a tentar-lhes impingir um servidor dedicado, e, estranhamente, há 15 dias... Todo o conteúdo de um dos seus sites desapareceu misteriosamente. Epá, e tu ficas a pensar, não estou a dizer que a culpa é deles, atenção, alegadamente. Agora, tu ficas a pensar, é estranho, percebes? A forma como eles vendem-se, como eles te impingem serviços, como eles te fazem dumping ao preço dos domínios, do registro do domínio, e depois te impingem no ano a seguir todos os serviços que conseguem, epá, faz-me confusão, pá, é estranho, é esquisito. E depois, se eles ao menos fossem muito bons, dizem, olha, pronto, ok, tranquilo, pronto, estamos bem servidos. Mas eu conheço tanta gente que não está bem servida com a Amen, já nem sequer falo de mim, estou a falar das pessoas que ainda lá estão, tanta gente está mal servida com a Amen que, de facto, normalmente tu, quando tiras coisas da Amen para um sítio, seja ele qual for, e lá está, e quando eu digo um provedor em condições, não estou a falar especificamente daquilo que a associação optou, estou a falar de como é que tu escolhes um ISP melhor que a Amen. Fechas os olhos e apontas ao acaso. É tão simples quanto isto. E tu tens a certeza que a pessoa vai ficar muito mais bem servida noutro qualquer ISP do que nos serviços que foram fornecidos pela Amen, porque depois tornam-se caros, ninguém percebe porquê, porque tornam-se maus, ninguém percebe porquê. E então pronto, assim foi parte da minha semana. Parte? Foi mais... parte, claro, o resto da semana foi uma semana de paternidade pura, portanto... Sim, mas quando dizes parte, ou seja, é triste perceber que foi mais do que um dia. Não, foi um dia, foi, não, ah, foi okay. Não, isso não. Okay. Com R5 a coisa foi muito pacífica, até porque eram alguns, eram muitos fecheiros, eram muitos fecheiros pequeninos, eram nhonhices, mas com R5 a coisa correu bem. Com o FileZilla a coisa estava complicada, mas entretanto eu comecei a olhar, quando comecei a olhar para o FileZilla a transferir, eu assim, bem, isto tem que haver aqui uma alternativa que eu não vou estar aqui não sei quanto tempo a olhar para isto. E então fui à procura e encontrei o R5 e fiquei satisfeito, pronto, e fiz as coisas aí pouco mais de uma hora. Daquilo que já tinha feito, né? Depois houve coisas que tive que repetir, mas pronto, mas foi tranquilo. E não foi parte da semana, foi mesmo uma fatia, foi um pequenino, uma fatia pequenina da semana. Ok. Menos mal. E atenção, nós não costumamos falar mal de empresas aqui, é mesmo muito raro. Aliás, eu fiz questão de não falar mal de empresas. Que te serviram mal durante o Covid, lembram perfeitamente. E eu puxei por ti, e se eu puxei por ti, Diogo? É verdade. E eu fiz questão de não falar mal e não me arrependo, porque a certa altura eles começaram a conseguir ter resposta e tentaram alguns correr atrás do prejuízo, portanto, que é algo que por exemplo, o Mel não tentou ainda. Eles vão ir à tua casa, eles vão-te fazer uma serenata, tu moras em Candar. E a forma como uma empresa lida com o falhanço é muito importante também. Sim, sem dúvida. Diz muito sobre uma empresa. Falaste, agora é que tu falaste certo. Eu lembro de um apagão que houve aqui há tempos da Cloudflare, em que, e a Cloudflare, felizmente ou infelizmente, manda em grande parte a internet, atualmente, por causa da porra do DNS. E eles tiveram aí um apagão e foi um erro humano, portanto, houve alguém que clicou enter quando não devia ter clicado ou antes do tempo, mas eles fizeram um relatório completo, obviamente aquilo que eles apresentaram era fiável com os resultados, e eles assumiram claramente o erro, é pá, olha, já, estamos aqui, peita as balas, bora lá, mandem vir. E acho que é bonito, faz parte, quer dizer, a forma como tu respondes exatamente ao falhanço revela muito sobre ti. E aí estamos completamente de acordo. Ora, outras três coisas que eu fiz esta semana foi participar no... Três? Sim. Não estava preparado para isso, pá. Ah, mas isto... Ninguém está preparado para a Inquisição Espanhola. Manda-te. E o que ele foi buscar? Uma foi participar no clube de leitura do livro People Powered do John Bacon, que foi muito fixe. Temos acesso a recursos adicionais, foi criado um grupo de estudo. Agora, o meu problema é que eu esta semana não tive muito tempo para ler e isso significa que eu estou atrasado. Ele tentou vender-te algum webinar entretanto ou não? Não, nada. Ainda não. Ainda não é isso? Ainda não. Pelo menos ainda não. Mas deu coisas gratuitas, Ok, tranquilo. Além disso, fiz uma apresentação num dos eventos globais do Oktoberfest, de forma a promover as contribuições para o Beeports, e fiz no canal de Twitch do podcast Ubuntu Portugal o unboxing do PineTab. Eu vi, eu assisti. Já chegou? Então foste tu. Já chegou. Chegou na quinta-feira passada, penso. Acho que foi na quinta-feira que eu fiz o streaming, portanto, chegou naquele dia. Mesmo assim, também tive um problema com a empresa que não me veio entregar a casa a dizer que não estava em casa. Cara, não estavas em casa, estás tu aí com coisas. Estás em Baldério, pá. Ou seja, no total, quanto tempo é que demorou? Um mês. Está dentro da normalidade. Já em território nacional? Um mês em território nacional? Sim, um mês em território nacional. Tão bom. Olha, quantas reviews do teu tablet é que já foram feitas? Do meu tablet? Sim. Foi feito reviews? Não, nenhuma. Só fiz o unboxing. Reviews ainda não fiz nenhuma. Mas não tentaste nenhuma do lado dos gajos da Alfândega que tenham feito já isso? Ah, não, eles disseram que fizeram uma. Pronto, ok. Pronto. Vinha com o celofane? Foste tu que revelaste o celofane? Não. Eles não chegaram a abrir, o que é interessante, eles disseram que fizeram uma review física, mas foi de palpite. Mas aquilo vinha completamente fechado, não havia forma de ter sido. Foi de palpite. Ah, gente, eu tenho, dá-me a ideia que isto deve ser, dá-me a ideia que isto vai ser. Pronto, e assim fazem uma review. E pronto, esta foi a minha semana. Está bem, olha, eu tive a torrar dinheiro hoje, mas só vou falar sobre isso quando chegar. Ok, eu queria saber em quê, ok. Posso dizer sim, o quê? Sim, já. Estive a comprar som, com o som cá para casa, sim. Portanto, tinha um problema, que era, eu atualmente estou a ouvir som do meu telefone, que não é mal de todo, portanto tem um bom som, mas queria dar um passo adicional, e então andei a... e já agora lanço aqui à plateia também, a malta que nos ouve, que é a minha necessidade aqui há um mês era uma coluna que fosse uma coluna, primeiro, não é? Que tivesse um som minimamente em condições, e que ao mesmo tempo permitisse algum tipo de interação. O ideal era ter uma coluna que me integrasse, fosse com o telefone, com o Spotify, porque eu tipicamente quando ouço música agora ouço Spotify, portanto se aquilo integrasse com o Spotify eu ficava descansado. Por outro lado, tem outro problema, que é, tu ligas uma coluna ao Wi-Fi e tu começas a pensar, estás a pôr um device que não controlas totalmente na tua rede local, mas precisas que ele esteja na tua rede local para interagires com o teu telefone. E então estava um bocado na dúvida e desisti. Disse, olha, não, pronto, já percebi, por aqui não vou. Nunca ia para uma Alexa, nunca ia para uma daquelas Googles, não sei o quê, como é que ele se chama, aqueles cogumelos. Home Assistant. Pronto, não sei como é que é. Home Assistant, diz o Diogo, que é grande conhecedor dos produtos Google. Mas estava aqui um bocado na dúvida. E então, hoje de manhã, não vou dizer em que parte da casa é que eu estava sentado, mas estava efetivamente sentado e com o telefone para cima e para baixo, onde muita gente usa o telefone habitualmente e faz muito eco. E então tive uma ideia fantástica, que foi comprar uma coluna. Fui à procura no site, o nosso site, que só não nos patrocinam porque nós nunca lhes pedimos, porque há dinheiro que a gente já lá torrou, bem que merecíamos, que foi na Toman. Exatamente. Exatamente. Eu ainda outro, o último episódio ouvi. Eu acho que já é para o terceiro episódio que eu ouço. Pô, é uma renda. E cada vez que um gajo vai, depois o Toman é assim, Toman é 90 euros, ok? É pá, 90, mais 20 portes. Ah, se eu chegar aos 200 euros não pago nada de portes, então tu torras mais 110 só para não pagar as portes. Isto é do maior estupidez que há, mas o certo é que um gajo é... Mas pronto, adiante, não quero falar sobre isso. E então, fui à Toman e encontrei lá umas colunas que eu achei que é delicioso e que é exatamente aquilo que eu precisava, que é umas colunas da Fender. E eu estou a apostar pelas reviews, que é uma boa coluna, colunas da Fender, que têm, primeiro, uma hipótese, tem hipótese de ligação Bluetooth, ou seja, eu posso emparelhar aquilo direto com o telefone e o som sai-me da coluna e estou descansado. Hipótese B, tem um jack 2.5, tem um jack 2.5 que me permite ou ligar o telefone, ou, e agora nisso é que eu pensei, o meu Raspberry Pi com volúmio. E o Raspberry Pi com volume ligado a um 2.5 com uma coluna Fender, dá-me uma capacidade extra, e a cerejinha no topo do bolo, eu depois posso pôr um link direto para a Fender, até porque... Ok, obrigado. É que eu já estou à procura, percebes? E não estava a encontrar. Estás a aguardar. Não, eu dou-te o link, não te preocupes. Okay, eu dou-te o link. A ti dou-te direto, depois ponho nas notas. Ok. E queres a cerejinha no topo do bolo, tens uma porta USB para alimentares um device, para carregares, ou seja, tu podes ter aquilo... A coluna carrega na parede e tu tens aquilo ligado ao teu o Raspberry Pi alimenta ali, ou o teu telefone que está a dar música carrega ali. Houve. Muito os gajos pensaram, não digam tudo, mas pensaram em muita coisa. Com a vantagem que, ok, é Bluetooth, eu sei qual é a opinião do Diogo em relação ao Bluetooth. Pois, mas sem ser Wi-Fi eu não, tinha que ser Bluetooth, não é? Percebes? Exatamente. Portanto, o Bluetooth, não vou pedir a opinião do Diogo porque ele vai dizer que não, certamente, até porque ele não usa Bluetooth. Sim, já estou a olhar para a cara dele. Aqui para nós os dois, não é? que temos um sentido prático da vida um bocadinho diferente do Diogo, eu acho que é a solução perfeita, com a vantagem de que aquilo está neste momento para aí a metade do preço, e eu fiquei muito agradado com isso. Portanto, neste momento tenho a caminho, há de chegar, por razões de agenda minha, há de chegar daqui a uma semana e meia. Mas eu pedi para chegar só daqui a uma semana e meia, dá-me mais jeito, mas estou em pulgas, porque também de vez em quando tenho que gastar dinheiro, não é? Muito fixe. E ou seja, e só para acabar, é que eu estou interessado mesmo no tópico. Vou já buscar, espera aí um bocadinho, vou já buscar. Ok. E tu não precisas de. Não há nenhuma app no meio, não precisas de nada. Ou tipicamente nestas colunas tu não precisas de app nenhuma, portanto eu não estou a contar com nenhuma app, exatamente. Espetáculo. Aquilo que pode acontecer é, e penso que não seja nada de relevante, uhum. Por exemplo, eu tenho estes headphones que eu uso, são da Bose e têm uma aplicação. Que também patrocina, não é? Patrocino-os eu a eles. Mas... há um patrocínio envolvido. Exato. Por acaso, não sei se tu tens alguns, Pedro, mas eu tenho, o Diogo tem, já o David, que já fez várias vezes, também tem, portanto, também podiam patrocinar, também não lhes ficava nada mal. Mas adiante. E então, tenho que tirar as mãos de frente da cara, espera aí um bocadinho, senão as pessoas que querem ver a minha cara bonita não conseguem. Mas... a aplicação da Bose, se tu emparelhares os teus headphones com o teu smartphone, uhum. De vez em quando dá-te um update de firmware. E tu, ok, faz update de firmware. E o que é que tu ganhas com isso? Não vejo assim grandes ganhos. Mas não é nada que tu não possas eventualmente instalar uma aplicação para claro. Que de vez em quando emparelhes com aquele dispositivo e vais ver se a coisa... Sim. Atenção. Diz. Já houve falhas de segurança com a utilização de Bluetooth nos bolsos. Pronto, então ainda bem que eu tenho. Por acaso não tenho a aplicação instalada agora. Mas. Não sei se viste a alegria do Diogo, do tipo, ok, mais uma oportunidade. Sou imune a essas coisas já, sabes? Já são 112 episódios. Tu viste a cara dele. Opa! Fora aquelas horas que nós não gravamos, portanto eu aturo o Diogo já há muitas horas, portanto já sou imune a esse tipo de coisas, mas vou-te já passar o link, espera aí um bocadinho. Okay. Porque aquilo é fixe porque por menos de 100€ tu consegues ter já vais ver, já vais a aguar. Sim, fixe. Muito bem, e enquanto avança, eu procuro o link, acho que podemos entrar aqui no core do episódio. Não é isto o core, espera aí um bocadinho. Era isso que eu ia perguntar, eu acho que já é muito bom. Assim, já vou ter aqui, já sou aqui de uma matrosca, não é? E eu e os patronos, e se calhar já vai ficar sold out quando o episódio ficar aberto para toda a gente, não é? Por isso. Pronto, agora dava a jeito de ter links de afiliados da Toman. Exato. Viste? Olha, não tem link de afiliados, até porque distribui gratuitamente as aplicações, uhum. Mas vexou-me aqui aos ouvidos um passarinho a dizer que. Um passarinho, espera lá, um passarinho. Olha, vês, Pedro? Que havia um passarinho. Uma novidade muito fixe para quem usa Android, que não é o caso, mas que é, por exemplo, o caso ali do Tiago Carronde, que. Vai haver uma app nova no F-Droid, na loja de software livre para Android. Pedro, queres contar-nos o que é que se vai acontecer mesmo? Exatamente. A Collabro Online já estava disponível na Play Store e, claro, até antes de estar disponível na Play Store, já estava disponível tanto o código aberto, mas também em formato APK, ou seja, com os formatos de aplicação de Android, diretamente descarregáveis do site da Collabro. Aliás, até múltiplas versões, para quem quiser testar, até múltiplas versões pode dar até feedback. Só que nós temos recebido bastantes pedidos de pessoal a perguntar, ok, F-Droid, eu estou aqui à procura, até nos mandam um link de search, onde é que está? E estava a ser um bocado aborrecido ter que obrigar as pessoas a ir a um link específico fora da store que elas estão habituados, não é? Para fazer sideload. Exato, ou seja, vai estar disponível já na próxima semana no F-Droid e com isso coisas que não estão diretamente relacionadas, mas são coisas engraçadas também dizer, que é o loading de documentos que tenham password poderão ser abertos e editados diretamente do Android e neste caso diretamente do Android da aplicação instalada a partir do F-Droid. Ou seja, são coisas assim engraçadas, já acontecer tudo na próxima semana. Sim. Já agora, o Tiago já levantou ali a mão. Exato. Com um menino muito bem educado. Mas há mais uma pergunta que eu queria fazer antes, que por causa dos nossos ouvintes que não conheçam o Colabora, que não tenham ouvido os vários episódios anteriores em que falámos do Colabora, Pedro, queres explicar-nos o que é o Colabora? Sim. Então, muito sucintamente e sem causar muito tédio, que é, existe a empresa Colabora, que é uma empresa que trabalha já há muito tempo em consultoria em open source, e depois existe uma subempresa, um subdepartamento que é Colabora Productivity, e que trabalha especificamente em open source para ferramentas de produtividade, ou seja, Office Suite. Onde eu trabalho. E o grande produto e a grande força por trás da empresa é o desenvolvimento e contribuição para LibreOffice. E o desenvolvimento e melhoria de Colabora Online, que é a Office Suite baseada no LibreOffice, mas online. Okay. Ou seja, muito sucintamente é mais ou menos isto. Acho que está bem explicado e acho que toda a gente vai entender. Okay. Então, Tiago, desde que levantaste aí a mão como um menino muito, muito bem educado. Exato, eu até estranhei, percebes? Eu até parei de falar ali uma mão. Ok. É, sou eu de vez em quando atino, eu sou uma pessoa muito atinada. E então a minha pergunta é sempre a mesma, aliás, já até fiz várias vezes. Nós temos conversas em privado, não sei se as vamos trazer para aqui ou não, nós temos conversas em privado há menos de um mês. Mas para já a minha pergunta é muito simples, que é se a aplicação Colabora já abre PDFs ou não. Eu já te fiz esta pergunta antes, na altura respondeste-me. Eu digo-te isto porque é assim, eu uso uma aplicação específica no meu telefone porque abre em condições PDFs. E eu estou a falar de PDFs, estou a falar, por exemplo, a fatura da água, que vem com certificados e vem com coisas e que o BookReader não abre. O BookReader, que é a aplicação mais levezinha que eu conheço para abrir PDFs, está no F-Droid. Sim, eu conheço por acaso a aplicação. Pronto, então eu uso o BookReader para a maior parte das coisas, mas tenho uma segunda aplicação para abrir PDFs quando o BookReader não se porta bem. E que não é Colabora. E não é Colabora, claro. Porque Colabora não abria PDFs. E tu, na altura, deste uma justificação para isso. Não sei se tens novidades. Sim, eu estou aqui a verificar as versões para ver se não digo nada que não deva dizer. Sim, então, dá para ver que foi tudo muito preparado, não é? E muito... nós ensaiámos estas pausas três vezes, sim. Sim, exato, exato. Então, é para ser orgânico. Então, é assim, claro. Está tudo aberto, ou seja, quem vir o código já sabe a resposta. Por isso, é... Não só o GitHub. Exato. Não só vai ser possível, senão, se calhar até já é, eu estou um bocado confuso nas versões, mas vai ser possível para numa, vai ser possível a abertura de PDFs não só no desktop, mas também no telefone, e não só a abertura de PDFs, mas também edição deles, incluindo adição e edição de comentários, que é uma coisa que, sim, pá, sim, que sim, muitas sim, empresas sim. pedem, não é? Porque a abrir o PDF às vezes não chega, porque não é? Tu chega-te um report em PDF ou chega-te qualquer coisa e tu precisas de adicionar anotações. Exatamente. Faz sentido. Ou seja, está tudo, eu acho que já saiu, mas não a versão estável, por isso ainda não deve ter saído para Android, né? Porque nós tentamos evitar ter bleeding edge para smartphone, o que acho que faz sentido. Mas sim, ou seja, coisas muito interessantes, não é? E outras coisas, okay. Que eu se calhar estou a tentar não me descobrir, mas sim. Eu fico bem com a leitura de PDFs, honestamente, em dispositivos móveis fico bem com isso. Eu sendo egoísta, fico bem com isso, mas perceba a mais-valia que é tu poderes pôr umas anotações ou... Ah, então, Diogo. Exato. Os nossos patronos agora estão-se a queixar de alguma coisa, digo eu. Se calhar foi o meu suor, percebes? Eu comecei a suar muito e deve ter falhado o stream. Pingaste no botão. Foi. Startling stream. Pance. Mas, estava eu então a dizer, acredito que seja bastante vantajoso tu teres anotações e, eventualmente, outra coisa que as pessoas esquecem, que é tu poderes assinar. Não é assinar digitalmente, atenção, é fazer um rabicho qualquer, tipo, vi. Exato, não, tentando não me esquecer muito, watermark também já funciona, e não só watermark, também existe a assinatura digital para documentos, e agora eu não me lembro se inclui PDFs ou não, mas inclui com certificação daquela empresa suíça, como é que se chama? Pois está um bocado é muito difícil agora lembrar-me. Tranquilo. Mas sim, agora, seja. A dúvida que havia com as assinaturas digitais do LibreOffice, e eu vou-te falar globalmente do LibreOffice, era que tu conseguias assinar digitalmente documentos, não conseguias fazer uma assinatura visual. Se não me engano, era esse o problema. Ou seja, tu conseguias cifrar aquilo, encapsular aquilo com a tua assinatura, não conseguias era dizer assim, olha, vou pôr aqui uma chancela. Isso e quando tu envias um documento para alguém, a grande parte das pessoas não estão avisadas. Portanto, e eu sou um... não diria um chato, não diria um pioneiro, porque acho que não fui dos pioneiros, mas foi uma pessoa que usou, a dada altura da minha vida, com muita frequência, a assinatura digital. Agora, não preciso, porque não preciso, mas eu sentia perfeitamente a diferença entre tu envias um PDF com a tua assinatura a dizer, conforme o cartão de cidadão, decreto-lei, normalmente eu punho o decreto-lei que é para não me chatear o juízo, decreto-lei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não, que é para as pessoas irem aprender caso não soubessem, e aí o efeito era porreiro. As duas ou três vezes que eu tentei enviar sem uma assinatura visível, está assinado digitalmente na mesma, portanto, e a validade daquilo era exatamente a mesma, mas o efeito de quem, do recipiente, era completamente diferente. Pois, e depende muito até do leitor que estão a usar, não é? Porque se usa um leitor mais ou menos de jeito, mesmo que não exista assinatura visual, o leitor avisa. Dá uma exatamente. Não é? Já para combater esses problemas. Se o utilizador que recebe, lê esse aviso e se o percebe ou não. Pois, exato. Também há essa questão. Muito bem. Eu sei que, bem, sei isso ainda há bocado disse, que eu estive naquele evento do Oktoberfest a promover a atividade de developers para Ubiports. E muito bem. Assim é que é. Mas obrigado, Diogo. Que... Muito obrigado, Diogo. Exato. O teu contributo foi de certeza muito importante. Mas certamente que também terá havido algum esforço desse tipo também do lado da Colabora para promover o desenvolvimento e contribuições da comunidade para o LibreOffice Online, quer para o Colabora Online. Exato. Belo gancho. Sim. Houve... houve um grande esforço nestas semanas que parecem dias, ou tudo um aglomerado de horas e dias, para tentar transpor o desenvolvimento para uma camada que fosse mais visível para todos. Ou seja, não só para programadores, mas até para pessoas que se calhar estão a dar os primeiros passos nesta ou naquela linguagem, ou designers até, ou não é, etc. E então houve um grande esforço. Nós lançamos a nossa página de comunidade, que está em colabraonline.github.io, e que tenta... Site muito catita. Obrigado. Tenta centralizar tudo num sítio, ou seja, tanto perguntas que hajam, as pessoas podem ir ao nosso IRC, Matrix, Telegram, Room, hashtag CoolDev, se querem se juntar à malta, fazer perguntas, ou até aprender, porque nós temos muitos mentores que estão atualmente, por exemplo, ainda aqui há um par de horas, acabou um workshop na Turquia de um colega meu que estava exatamente a introduzir introduzir estudantes de universidade a open source e usou a Collabora Online como exemplo. Okay. E vocês depois até podem ver instruções para fazer build de Collabora Online. E eu até estava aqui a comentar com o Diogo antes de irmos para o ar, que fiquei contente porque eu tinha feito aqui uma alteração na documentação para que os espaços de fazer build não fossem genéricos para qualquer pessoa de qualquer distro, não é? Porque às vezes é muito complicado, não é? Quem vem do Ubuntu e depois tem coisas genéricas e às vezes a coisa não dá, e é porreiro, tu agora tens uma opção, podes escolher qual é a tua distribuição, escolhes o Ubuntu e as instruções são todas passo a passo para o Ubuntu. E é muito fixe ver por acaso que aqui há dias no grupo de geral de Telegram da comunidade do Ubuntu Portugal estava alguém exatamente a questionar sobre como é que instalava Nextcloud num Ubuntu 2010 e que dizia que as instruções do Ubuntu 2004 não sei se leste, estás a barar a cabeça, vi. Eu não tinha informação para acrescentar, portanto assisti à conversa e continuei a deslizar, mas isso que tu salientas é muito importante, porque quando nós falamos e eu durante muito tempo dei formação em Linux e em Ubuntu, e uma dos argumentos que eu usava na primeira sessão, quando explicava porque é que íamos falar sobre Ubuntu e não sobre Fedora ou sobre SUSE, era exatamente sobre a facilidade que tu tens na aquisição, na obtenção de documentação. Ou seja, é muito fácil tu abrires um motor de busca e tens um problema ou tens uma dúvida qualquer e tu pesquisas sobre Linux DNS bind e aparecem as instruções do Ubuntu. Portanto, é muito fácil que isso aconteça. O problema aqui é que quando tu pesquisas e encontras informação genérica, a informação genérica pode não ser para o teu use case. Portanto, tu teres informação específica para a distribuição, muitas vezes não sei qual é que é o nível de detalhe, se tens a própria versão dentro da distribuição, mas quanto mais detalhado tu tiveres a escolha das instruções, melhor, sem dúvida alguma. Pá, e principalmente quando mete bibliotecas, não é? Tipo, bibliotecas que estão missing numa distro, mas na outra, outra alternativa, é uma salgalhada. Nós estamos a tentar tive uma tourada recentemente com o MySQL e o MySQL e do PHP, exatamente, uma questão muito parecida com essa. E depois é assim, qualquer pessoa com um bocadinho de treino consegue fazer adaptações, qualquer pessoa sem treino nenhum que está a seguir aquilo, como os ingleses chamam, o monkey see, monkey do, do copiar e colar e acabou, torna-se complicado, porque às vezes basta um i e a pessoa fica com aquilo tudo engatado e não percebe porquê e desmotiva, desmoraliza e diz, isto afinal é uma grande porcaria. Portanto, quanto mais específicas forem as instruções, eu voto a favor, pá, acho que sim, acho que é importante. É, porque é logo o primeiro passo, e se o primeiro passo desmotiva, quer dizer, se calhar aquela pessoa que podia ser um futuro contribuinte já desistiu. Exatamente. Agora, queria deixar, da mesma forma como eu deixei para ti, só para ti, o link da coluna que eu já comprei, já queria que tu, por baixo desse link, deixasses o link que falaste há pouco para nós incluirmos nas notas do episódio, antes que a gente se esqueça. O link do site já lá está. Obrigado. Não sei se era esse o site tão eficiente. É. Sabes que isto é uma equipa a sério, pá. Tão eficiente. Uau. Sim. Até já pus na secção de links. Estava na secção de links. Secções de links e tudo. Estamos a brincar, ok. Nós temos 17 pessoas a trabalhar connosco, que é para isto, pá. Exato. E em relação a este mês, já que estávamos a falar do Oktoberfest, o Diogo que está a falar, nós temos uma secção de Easy Hacks na página da comunidade e aí está os últimos 3 Easy Hacks que postamos, mas podem ver todos diretamente do GitHub. Pá, e há Easy Hacks mesmo muito fáceis. Existe, por exemplo, existe um Easy Hack que eu até criei, acho que foi aqui há 3 dias, logo foi, que é meramente substituição de um ícone. Percebes? Mesmo para as pessoas ficarem à vontade com como fazer o build da coisa, ver as coisas, uma coisa visual, não é? Ah, ok, há um impacto, eu fiz aqui um impacto. Estávamos a tentar trabalhar com o Gitpod e que chegou-me a ouvir que já está tudo bem configurado e que funciona, por isso é muito bom. O Gitpod é uma coisa tipo quase black magic para mim. porque eu nunca usei. Mas vi imagens de pessoal que estava com muito medo de fazer o build da coisa, ou até que tinha muito pouca memória. Por exemplo, havia um designer que queria ajudar e tinha só 1 GB de memória, assim uma coisa. E o Gitpod é uma coisa porreira porque é o teu ambiente de desenvolvedor no server. Não é? Num servidor, e tu podes fazer modificações, mandas para lá, aquilo faz-te o rebuild automático da coisa e podes ver, e não precisas ter, se a tua máquina não, sei lá, se não tiveres requisitos mínimos, ou se simplesmente não quiseres, não é? Isso facilita também para, sei lá, programadores que estão, sei lá, em viagem ou qualquer coisa, e não têm o ambiente deles à mão, não é? Sim, é, basicamente é um ambiente de desenvolvimento integrado com um sistema de builds. Acho que, como para o SUSE, para gerar pacotes para SUSE, para o Snapcraft, para os PPAs do Ubuntu, basicamente tu envias para lá o código e aquilo gera-te o build a partir daí. Exato. E depois é muito porreiro porque a pessoa só vê o link, ok. Já vê o que é que alterou, pode. Uhum. Pá, isso é muito fixe, principalmente para o pessoal que se calhar não é tão técnico e quer só, por exemplo, contribuir com, por exemplo, um ícone, ou por exemplo, fazer substituição de. Nós temos substituições de coisas relacionadas com não propriamente a lógica do código, mas com o código propriamente, por exemplo, substituição de uma biblioteca por outra, ou se, não é? E se calhar não vale a pena a pessoa investir tanto a tentar fazer o build na sua própria máquina se só quer melhores pés. Exatamente. Isso já facilita os chamados drive-by pull request. Exato. Eu estava a tentar não falar muito disso, porque eu não sei se foi muita sorte ou se o que é, mas pá, nós temos tido muito bom feedback. Pá, discussão de issues, nós temos alguns issues que foram abertos, tanto em relação a UX, ou olha, por exemplo, em tradução, quem fez o setup para GitHub decidiu fazer para integração com TransFX, porque a Nextcloud também usava e nós queríamos colocar algo que fosse, pá, mas de repente houve ali uma discussão com alguém que disse, oh, então porque é que não é o WebLate? E de repente uma pessoa da nossa equipa conhecia pessoalmente o man do WebLate e de repente está o man do WebLate também a contribuir para o repositório e em dois, três dias já foi replaced com o WebLate, já está a funcionar, já houve contribuições, ou seja, epá, tem sido uma coisa muito rápida, tipo quase alucinante, e nós não estávamos à espera de que houvesse tanta interatividade, não é? Mesmo até no chat, no IRC, no Matrix, nós agora estamos a sofrer com os breaches da coisa, não é? Porque nós temos o Matrix, Telegram e temos IRC, opá, e está a ser um bocado difícil coordenar tudo porque há muitas questões a surgir, não é? Mas trabalha bem ou não? Eu quero saber se os britos trabalham bem, que eu estou em pulgas para instalar o Ubuntu Nextcloud 20 para começar a trabalhar com britos. Pois, então depois do anúncio deles, toda a gente quer, não é? E brincar com os cartões e com o dashboard, e claro, então não é? Então não. Eu acho que está a trabalhar bem IRC Matrix. E o Telegram demora sempre um pedaço, eu não sei muito bem porquê, demora sempre um pedação. E então há uma conversa que já aconteceu no Matrix, pai, há uns bons minutos, e no Telegram só depois é que aparece. Ok. Enfim. Isso é um pouco estranho. Temos que tentar, temos que convidar o Pedro para a próxima semana, porque ficou aqui muito por dizer ainda, mas temos uma agenda. Há ainda uma coisa que eu gostava muito de falar, que já começaste a abordar um bocadinho, porque mencionaste aí, dropaste aí o nome Nextcloud, e há aí um tema que me agrada muito e que é capaz também de agradar ao Tiago. Não me agrada a mim, estou contra. Não, eu acho que vais concordar. Acho que tens aí uma grande novidade muito, muito quente. Sim, muito. Para aqui com os nossos quentíssimo. Aliás, eu confirmei isto minutos antes de começarmos. Okay. Por isso, não é novidade nenhuma que tenha havido um esforço coletivo entre Canonical, Collabora e Nextcloud. Okay. Por exemplo, anteriormente com o Appliance, naquele caso aplicado ao Nuke da Intel. E esta colaboração tem sido contínua, ou seja, não foi finda ali naquele projeto. E é com muito gosto que eu anuncio que o pessoal que tem Raspberry Pi vai ficar muito contente. Porque vão poder pela primeira vez ter uma Office Suite online só tendo a Appliance, o Ubuntu Appliance, em cima da Raspberry Pi. Olá! Então, Tiago, então, o que é que... Estás de acordo ou não? Eu digo que é assim, eu neste momento estou, aliás, já falei com o Pedro várias vezes sobre este assunto, não, eu não entrei muitos pormenores, mas é assim, eu estou a ver se largo a minha Nextcloud Box, porque a minha Nextcloud Box tem um problema de desempenho brutal, ou seja... Sim, mas é um P2 ou um P3? É, não sabes, estou a falar da minha pessoal. E então, a questão que se coloca é... para sincronizar ficheiros, RSS feeds e mais meia dúzia de coisas que eu tenho para lá, tranquilo, mas se eu pensar eventualmente em ter uma suite de Office, Collabora, Orderly Office, seja lá o que for, aquilo é sofrível em termos de desempenho, para fazer edição online, e então estou neste momento a fazer a transição para um setup que já falei aqui várias vezes, aliás estou aqui a abrir completamente o jogo, que era ter uma droplet na DigitalOcean e ter um bucket S3 algures, que pode ser na DigitalOcean ou no tecido qualquer, mas com conteúdo cifrado e server-side e com edição online. Eu preferia Collabora, honestamente, até porque a transição para 19 foi Collabora, por algum motivo, e o Pedro estar aqui também, esta afinidade, confesso, também influencia positivamente, pelo menos, e não vou negar. Agora, além das tuas próprias ligações ao LibreOffice e ao Open Document Foundation. Sim, mas aí ao LibreOffice tu tens Collabora como... Sim, o LibreOffice é um bocadinho mais distante. Mas pronto, adiante. Isto para dizer que nunca pensei, e eu pensei saltar para uma droplet DigitalOcean pelo desempenho, para poder ter algum desempenho, e só que estou a ter problemas com a cifra do bucket, e se o Pedro me disser que eu vou conseguir correr um Collabora num Raspberry Pi, mesmo que seja um Raspberry Pi 4, e até estive a ver, não sei se tu já viste, Diogo, não sei se vamos guardar isto para a semana que vem ou não, mas que é as soluções de hardware que estão aí a ser cozinhadas, a ser publicadas, ou seja, uma espécie de uma Nextcloud Box, mas evoluída, por uma empresa que será certamente nossa afiliada ou nós afiliados deles. Oi. Sim, sim. Tá aí no pipeline, background. E então eu estou em pulgas, honestamente estou em pulgas, porque assim deixo de ter aquele problema que nós falámos, Pedro, e que eu já desisti. Exato. Da cifra. Pá, de e olha que é um problema, e eu depois em conversa com o pessoal que sabe mais que eu, é um problema que pelo menos o pessoal empresarial não tem, ou seja, eu não sei como é que eles fizeram aquilo, mas na minha própria pesquisa não foste o único que eu encontrei. Encontrei Exatamente. Mais pessoas com problemas semelhantes. Não iguais, mas semelhantes. Não sei se já ouviste o episódio anterior, mas eu no episódio anterior atirei a toalha ao chão e disse isto já vem desde 2000, desde Nextcloud 15, portanto eu vou desistir. Ok. Pá, mas sim, mas é uma coisa brutal, e isto abre portas para dispositivos ARM, ponto. Que Exatamente. Let it sink. É uma coisa incrível. Pá, e o grande objetivo aqui da Canonical, Collabora, Nextcloud foi ter uma solução simples e de baixo custo para quem, principalmente nestes tempos, para quem precisa ou tem que trabalhar a partir de casa. E claro que vai alcançar também users que enterprise, não é? Mas o objetivo foi exatamente esse, não é? E estou muito contente. E, a minha experiência no Nuke é fixe, portanto eu acabei por substituir o Nuke por uma instalação server, porque eu queria depois fazer mais coisas além de usar o Ubuntu Core, e eram menos práticas, mas experimentei no Nuke e gostei imenso. Eu tenho este momento, e agora já posso falar mais abertamente, até porque vocês puxaram pela língua, e eu já virei quase uma garrafa de Montevelha esta noite. Posso dizer que com uma droplet daquelas mais baratinhas, tenho um desempenho brutal, ou seja, com $5 por mês tenho um desempenho brutal com Collabor Online, e com mais uma série de aplicações que tenho, e com Mail e com Deck e aquelas coisas que eu habitualmente utilizo no Manexcloud. Portanto, estou muito, muito contente. Aliás, estou a fazer storage num bucket, estou sem informação sensível, porque não consegui cifrar aquilo decentemente. Mas pronto, é uma pena. O Diogo está-nos aqui a pressionar, vocês não estão a ver, mas o Diogo está-nos a pressionar para nós terminarmos isto. Portanto, Pedro, não sei o que é que vais fazer para a semana que vem, mas provavelmente nós vamos precisar de ti outra vez, porque ficou aqui uma série de coisas ainda por esclarecer. Exatamente. Sim, eu só queria deixar uma nota para o pessoal não perder a conferência de LibreOffice e OpenSUSE. Vão haver muitas talks interessantíssimas, e eu vou ter duas, não quer dizer que sejam interessantes, duvido que sejam, mas as outras são muito fixe. Temos aqui na nossa agenda, temos do dia 15 ao dia 17, vai acontecer então a OpenSUSE mais LibreOffice Virtual Conference, e nós temos um link nas notas do episódio. Portanto, Pedro, não fiques preocupado, porque vai estar lá informação relevante sobre as tuas talks e as outras todas que te vão acompanhar também. Eu não tenho a certeza se vou conseguir ter disponibilidade para acompanhar, mas tenho esperança que, como agora acontece com os eventos online, que as talks fiquem gravadas. Aliás, eu fiquei mal habituado com o Bucon Europa em Sintra, e o que eu espero é que pelo menos façam igual. Portanto, espero que fiquem gravadas para que eu possa depois assistir quando me der mais jeito. Sim, vão ficar. De resto, Diogo, temos que fechar isto antes que depois o senhor podcast nos rife e nos torça o pescoço. Portanto, fecha lá isto em 10 segundos ou 15. Eu quero só agradecer ao Pedro a participação hoje, a sua disponibilidade, e desejar aos nossos ouvintes um bom resto de semana, e até ao próximo episódio. Até à próxima!